Dia di permainan dia. Autorizado então até o portão 612, mantendo escudo constante, após o término Mike Exchanger. Livre, chame táxi 6251. O Mike Exchange já iniciou? E Matheus? Taxi Oceano é 62 Cigono. Estamos com 98 a bordo. 4 horas até na Galeão. Pedro 6251, autorizado táxi via pátio principal, observando a aeronave da TAM, agora ingressando o portão 612. Após segue via pátio Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 019. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, chame 6251. Pátio Índia Alfa, 500 de tráfego, para a ponto de espera, 6202. Obrigado, Índia, confirme. Portão 612, é isso? Afirmativo. Isso, obrigado, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento de 130 graus com 1-1 nós. 251 do Colosso 38, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. 08, obrigado, bom dia, 251. Bom dia, Xené 6251. Xené 6251, bom dia, contato radar, suba 360. 360 para o lado do Adel, está presente? Autorizado. Xené 6251. Recife. 23, pode voar a brisa, presente? Chame Recife, 251. 251, bom dia, obrigado. 349, informação em curso Golf 340, tem aprovada, pronto, cópia. Foi 6749, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Brasil 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta oposição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. O nível de voo autorizado 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120.8, transponder 5024, Webjet 6749. Protegimento correto, 6749, chame pushback, acionamento, certo. Salvador, bom dia, web 589, informação Golf, autorização Corte. Web 589, informação agora hotel, eu tenho 340 aprovado com fins, ponto 4, certo? Pronto, Objeto 5896 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Zulu 16, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5032, o objeto é 5896. localizado no Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível 340, via Pundulu 116. Decolagem na 10 curva direita, da Elze da Bridge. Controle Nova 1208 e o transponder 5032, projeto 58.